Livro Minhas Últimas Palavras, de Billy Graham. Certo dia, em Madras, um estudante hindu me disse: "Eu me tornarei um cristão no dia em que encontrar um de verdade." E quando me disse aquilo, ele estava olhando para mim. E esse foi um dos maiores sermões que alguém já pregou para mim, Billy Graham. Prólogo. Sete coisas que aprendi com Billy Graham, por Rick Warren. Billy Graham se foi. O poderoso homem de Deus descansa agora nos braços de seu amado Redentor. Contudo, esse evangelista, conselheiro de líderes mundiais e inabalável farol de integridade e estabilidade, deixou pegadas profundas que permanecerão vívidas aos olhos do mundo inteiro por gerações e gerações. Essas pegadas me guiaram ao longo de todo o meu ministério e ainda as sigo. A influência que Billy Graham teve na minha vida é incalculável. Tenho aqui o privilégio de compartilhar com os leitores algumas formas pelas quais esse grande homem me influenciou pessoalmente. Ele me ensinou sete lições vitais que têm muito que ver com o modo pelo qual a minha vida e o meu ministério se desenvolveram. Creio que essas lições ajudarão a revelar o segredo que fez de Billy Graham o que ele representou para o mundo. Lição número 1. Mantenha um estilo de vida íntegro e humilde. A primeira coisa que Billy Graham me ensinou foi a ter um estilo de vida que Deus possa abençoar. Ele nunca permitiu que seu caráter fosse manchado pelas indignidades que provocaram a queda de tantos outros pastores, ministros e evangelistas. Existem três problemas comuns que geralmente causam a ruína dos líderes. São as três tentações de Jesus, as três tentações encontradas em Gênesis e as três tentações de Moisés, citadas em Hebreus 11. Mas o lugar onde elas são mais bem descritas é em 1 João 2, verso 16, onde são identificadas como a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. A cobiça da carne é a tentação de se sentir bem. E a propósito, essa expressão significa mais que simplesmente sexo. Envolve qualquer tentação que leve a pessoa a dizer: "Eu mereço isso. Eu mereço me sentir bem." A cobiça dos olhos é a tentação de ter. Isso é avareza. E existe uma terceira tentação, a ostentação dos bens, ou a soberba da vida, que é a tentação de ser reconhecido como uma pessoa importante, realizada ou superior aos outros. Quando me perguntam o que podemos pedir a Deus quando orarmos pelo Senhor, sempre respondo: peça essas três coisas, integridade, generosidade e humildade, porque esses são os antídotos para essas três tentações. Quando eu era pequeno, a minha avó morava conosco. Ela era contribuinte mensal de Billy Graham e, por isso, recebia um exemplar da revista Decisão todo mês. Já naquela idade, eu lia a revista e ouvia no rádio o programa de Billy Graham, A Hora da Decisão. Lembro-me de que a minha avó me dizia: "Eu oro por duas pessoas todos os dias. Oro por Billy Graham e por você." Ela orava por mim porque queria que eu fosse pastor ou ministro. Hoje não tenho dúvidas de que as suas orações e o fato de Billy Graham estar na nossa casa mensalmente através da revista e semanalmente pelo rádio influenciaram muito a direção que a minha vida tomou. À medida que amadureci, comecei a entender o empenho solene de Billy Graham para manter puro seu caráter, um compromisso que muitas pessoas parecem não assumir. Quando eu ainda era um jovem pastor Entendi porque ele e sua equipe firmaram o Pacto de Modesto para garantir a integridade do seu ministério. Mais tarde, quando fundei a igreja de Seedbeck, a minha equipe firmou pactos semelhantes. Temos uma coisa chamada de os 10 mandamentos da equipe de Seedbeck, que é baseada na ideia de que Billy Graham teve ao firmar o pacto de Modesto com seus colaboradores. No que me dizia a respeito, não havia outra opção. Declarei à minha equipe: vamos fazer isso. E fizemos. Por exemplo, nós nos comprometemos a nunca ficar sozinhos com uma mulher que não fosse a nossa esposa numa sala com a porta fechada. E em 27 anos, em Seedbeck, nunca quebrei essa promessa. Muitas pessoas dizem: você está sendo meio legalista, não está? Eu sempre respondo: é melhor ser exagerado que execrado. Billy Graham viveu esse compromisso de integridade e humildade. Manteve um estilo de vida humilde diante de Deus, apesar de sua imensa fama e sucesso. Tinha uma casa simples nas montanhas, recebia um salário em vez de lucros e evitava os excessos que todos nós detestamos ver nos muitos evangelistas que pregam o evangelho da prosperidade. O compromisso com a integridade é uma lição crucial para todo ministro do evangelho. E o motivo pelo qual afirmo que isso é importante é que Deus não abençoa métodos. Ele abençoa pessoas. Como dizia E.M. Bounds, os homens são método de Deus. Esta foi a primeira coisa que Billy Graham me ensinou: cuide do seu caráter, porque se a oportunidade certa aparecer, você pode cair. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, verso 12. No momento em que você achar que consegue resistir à tentação, estará vulnerável a ela. Por isso, adotei vários dos procedimentos que ele seguia para manter-se a uma distância segura das tentações mais comuns que os ministros de Deus enfrentam. Lição 2: não se limite às fronteiras evangélicas. A segunda lição que Billy Graham me ensinou foi a estratégia de alcançar os que estão fora das fronteiras evangélicas. Ele era especialista nisso. Para conseguir levar o evangelho ao maior número possível de pessoas, ele fez amizades, construiu pontes e costurou alianças que muitas vezes desagradaram aos que estavam dentro das fronteiras evangélicas. Mas ele não se importava com isso. Convidava católicos e políticos para subirem ao palanque com ele, mesmo sabendo que seria criticado. Tudo o que ele fez na vida tinha um único foco. Se alguma vez existiu um evangelista com propósito, esse homem foi Billy Graham. Ele nunca perdeu o foco. Seu propósito era sempre o mesmo: levar pessoas a Cristo. Levar pessoas a Cristo, levar pessoas a Cristo. E essa também é a expressão número um no meu vocabulário. Não estou nisso pela política, não estou nisso pela fama, não estou querendo subir nenhum degrau. O objetivo final de tudo o que fazemos em Seedbeck é tornar mais fácil a tarefa de levar pessoas a Jesus. E essa meta que nos leva a construir pontes para alcançar os muçulmanos, os judeus e a comunidade homossexual. Você constrói pontes para chegar a pessoas que nem sequer gostam de você. Você constrói pontes de amizade entre o seu coração e o coração dessas pessoas para que Jesus possa entrar na vida delas. Há pouco tempo fiz uma palestra na Conferência Bienal do Judaísmo Reformado. O judaísmo reformado está para os judeus ortodoxos, assim como os episcopais estão para os evangélicos. Eles são esquerdistas. Acho que fui o primeiro pastor protestante que eles convidaram para falar naquela convenção. Muitos evangélicos torceram o nariz, achando que eu tinha ido longe demais. Mas realmente não me importei com as críticas, porque Paulo diz: tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. 1 Coríntios 9, versos 20 a 22. Billy Graham viveu esse princípio com perfeição. Nós o usamos para construir Saidback e agora estamos aplicando para alcançar grandes grupos de pessoas ao redor do mundo, como 1 bilhão de muçulmanos. Portanto, buscar os que estão fora das fronteiras evangélicas foi uma lição-chave que Billy Graham me ensinou. Lição 3. Amplie seus horizontes de atuação. A terceira coisa que aprendi com Billy Graham foi ampliar os meus horizontes de atuação. Embora fosse fundamentalmente um evangelista, ele percebeu que era preciso ensinar o evangelho integral. Em muitos aspectos, Billy Graham foi um pioneiro. Muito antes que as igrejas estivessem prontas para a integração racial, ele integrou suas cruzadas, isso é, ampliar horizontes. O grande mal daquela geração era a segregação, e ele atacou o problema. Ao ampliar seus horizontes, ele fez coisas como o movimento de Lausanne e a criação da revista Christianity Today. Precisávamos de uma alternativa acadêmica e respeitável, a revista Christian Century. Ele era primordialmente um evangelista, mas usava sua enorme influência para dizer que a igreja devia cuidar de outros assuntos além do evangelismo. A AEBG publicou Certa Vez, um documento que retrata basicamente a consciência social de Billy Graham. O documento traz diversos exemplos de coisas que ele fez durante a Guerra Fria, durante a segregação racial e durante o surgimento de outros problemas com os quais ele sentiu que a igreja deveria envolver-se. A minha admiração pela insistência de Billy Graham com respeito à ampliação dos horizontes de seu ministério era tão grande que influenciou grandemente o meu modo de agir em Saidback. Temos diversificado as nossas áreas de atuação para enfrentar os 5 gigantes mundiais: pobreza, doença, analfabetismo, corrupção na liderança e vazio espiritual. Assim como Billy Graham, acreditamos firmemente na primazia do evangelismo. E como ele, somos loucos o bastante para atacar outros problemas, demonstrando na prática o amor cristão a um mundo ferido e confuso. Lição 4. Adote uma visão global. A quarta lição que Billy Graham me ensinou foi adotar uma visão global. Ele não era apenas um evangelista voltado para os Estados Unidos. Ele se importava com o mundo inteiro. Lembro-me de quando Amsterdã 86, o segundo congresso de evangelistas itinerantes, estava prestes a acontecer. Quando eu estava na universidade, escrevi um livro intitulado 12 Maneiras de Estudar a Bíblia Sozinho, que foi publicado em cerca de 16 ou 17 línguas. Imagine só como fiquei perplexo quando Billy me ligou um dia e disse: quero que você ensine isso a 10 mil evangelistas. É claro que concordei. E então ele comprou 10 mil exemplares para entregar gratuitamente a cada um dos evangelistas presentes na conferência. Foi uma experiência e tanto para um garoto, ainda na casa dos 20 anos, ser convidado por Billy Graham para ensinar evangelistas do mundo inteiro a estudarem a Bíblia. Muitos daqueles homens eram pregadores itinerantes, plantadores de igrejas ou evangelistas que andavam de vilarejo em vilarejo, pregando a palavra. A lição mais impressionante que aprendi com aquele episódio foi que um homem com o poder, a visão e a influência de Billy Graham podia ter tido uma carreira tranquila pregando Cristo em seu próprio país, mas sua preocupação com a necessidade de um bom ensino bíblico no mundo todo mostra que ele tinha uma visão muito mais ampla. Billy Graham não estava disposto a manter o evangelho confinado no seu próprio quintal. Ele usou sua influência para espalhar as boas novas ao redor do globo e fez isso em suas cruzadas, conferências, reuniões com líderes mundiais e eventos como Amsterdã 86. Lição 5. Tenha um único foco. A quinta lição que aprendi com Billy Graham foi ter um único foco e não se desviar dele. O foco de Billy estava sempre fixo em levar pessoas a Cristo. Lembro-me de quando ele recebeu a medalha de ouro do Congresso na rotunda do Capitólio. Havia cerca de 400 lugares, todos ocupados por convidados VIP de todas as partes nos Estados Unidos e do mundo. O presidente Clinton e os líderes da Câmara e do Senado discursaram enaltecendo a vida e as realizações de Billy Graham. E o que Billy fez quando chegou sua vez de dirigir a plateia? Em vez de falar sobre seu longo ministério e narrar alguns fatos marcantes de sua vida, ele gastou talvez uns 3 minutos agradecendo aquela homenagem e dizendo quanto não era merecedor de recebê-la. Em seguida disse: "Permitam-me falar-lhes a respeito de Jesus." No restante de seu discurso, ele fez a mesma exposição simples do plano da salvação que todos nós já tínhamos ouvido inúmeras vezes. Ele não perderia uma oportunidade daquelas. Embora toda aquela cerimônia fosse para ele, Billy fez que a primazia fosse dada ao foco central de sua vida, Jesus Cristo. E Deus honrou aquele foco único. Lembro-me de ter estado sentado ali, na rotunda do Capitólio, com as lágrimas descendo pelo rosto, e de pensar: "Obrigado, meu Deus, por esse homem que nunca dorme no ponto, nunca perde uma chance de contar as boas novas." Lição 6. Use a tecnologia mais moderna. Outra coisa que Billy me ensinou foi aproveitar a mais moderna tecnologia. Ele nunca deixou de procurar novos meios de divulgar o evangelho. E ele não só usava tecnologia de ponta, como lançava mão de múltiplas tecnologias para transmitir a mensagem. Vou dar um exemplo de algo que aconteceu bem no início do seu ministério. Na cruzada de Anne Way, em 1954, ele usou telefones. O prédio alugado para a cruzada não comportava todo mundo, então eles transmitiram os sermões por telefone, usando um sistema de retransmissão telefônica inventado na Segunda Guerra Mundial. Pessoas em toda a Inglaterra tiravam o telefone do gancho e se sentavam em pequenos grupos para ouvir a mensagem. E esse foi só o começo. Billy estava sempre perguntando que tecnologia ou mídia poderia ser usada para divulgar a mensagem. Por isso fundou a revista Decisão, fundou a Worldwide Pictures e já havia filmes cristãos, ele já fazia filmes cristãos, enquanto os fundamentalistas ainda estavam combatendo o cinema. Fundou a revista Christianity Today, escreveu livros, publicou artigos, fez programas de rádio e gravou fitas de áudio, fez transmissões simultâneas. De fato, foi ele quem fez a primeira transmissão simultânea global a partir de Porto Rico, alcançando 1 bilhão de pessoas nos países da América Latina. Ele nunca deixou de procurar novos meios de pregar o Evangelho. Hoje é possível até fazer o download de aplicativos para iPhone e Android no site da AEBD. Pessoas ouviram Billy Graham dizer: "A questão não é quantas pessoas consigo levar para o estádio, mas a quantas pessoas consigo levar a mensagem." E isso foi algo muito importante que aprendi com ele. Em Seedback, temos tentado seguir a filosofia de Billy Graham. Por volta de 1982, Seedback foi a primeira igreja a usar uma máquina de fax para evangelismo. Tive a ideia de fazer uma coisa chamada o fax da vida. Eu escrevia um devocional semanal e nós o enviávamos por fax para empresários importantes e eles enviavam a mensagem por fax para outras pessoas. Billy ouviu falar sobre o que estávamos fazendo e me mandou um bilhete dizendo: "Que ótima ideia! Usar o fax para divulgar a palavra é uma ideia sensacional." Seedback foi a primeira igreja na internet. Isso foi em 1992. Antes do Internet Explorer, Netscape ou Safari, usamos tecnologias chamadas Gopher, FDP e Mosaic, desenvolvidas na Universidade de Cincinnati, e montamos um pequeno website. Algum tempo atrás, comprei um iPod para cada membro da equipe e começamos a usar iPods para os estágios iniciais de treinamento. Seguindo o exemplo de Billy Graham, estamos sempre procurando tecnologias que nos ajudem a divulgar o Evangelho. Agora estamos pensando em usar mensagens de texto, porque embora nem todo mundo tenha um laptop ou uma conexão com a internet, mais de 2 bilhões de pessoas têm telefones celulares atualmente, e esse número está crescendo rapidamente. Há alguns anos, eu estava em Jakarta e perguntei a um líder cristão de lá: "Quantas mensagens de texto você recebe por dia?" Ele respondeu: "Centenas, porque é assim que nos comunicamos por aqui. Não telefonamos, mandamos mensagens de texto." Tomei nota de alguns pontos durante o seu sermão e enviei pelo celular a todos os meus amigos. Ah, e acaba de chegar outra mensagem com o nosso devocional diário. Aquele homem tinha realmente enviado o meu sermão pelo BlackBerry a várias pessoas, enquanto eu pregava. Pessoas que jamais o teriam ouvido de outra forma. Este é só um exemplo de como podemos usar tecnologias em desenvolvimento. Lição 7. Trabalhe em equipe. A sétima lição que aprendi com Billy Graham foi trabalhar em equipe. Ninguém pode fazer o trabalho ministerial sozinho. Billy Graham sabia disso e formou uma equipe central que esteve com ele durante 50 anos. Todos os membros da equipe davam a sua contribuição. Quando você monta uma equipe eficiente, deve contratar pessoas que compensem seus pontos fracos e mobilizem ou reforcem os seus pontos fortes, porque ninguém consegue ser bom em tudo. Quando você tem uma equipe que permanece junta por 50 anos, seu ego não existe mais. Você consegue até ler os pensamentos dos outros. Tive a oportunidade de sentar atrás de Cliff Barrows enquanto Billy estava pregando e pude perceber que Cliff sabia exatamente o que Billy iria fazer e Billy sabia exatamente o que sua equipe faria, porque estavam juntos havia muito tempo. É isso que acontece com os meus líderes de adoração. Algumas pessoas estão comigo há 25 anos. Rick Muckle consegue ler os meus pensamentos. Quando estou pregando, ele sabe exatamente onde quero chegar. e toca a música certa na hora certa. Quando se trabalha com a mesma equipe por muito tempo, uns sabem o que os outros estão pensando. Portanto, acho que a ideia de um ministério feito em equipe tem sido um bom modelo para nós, e a equipe de Billy Graham é a nossa referência constante. A influência do homem Billy Graham. Essas 7 lições que aprendi com Billy Graham foram extremamente preciosas. Contudo, mais até do que esses pilares de sabedoria, a maior influência que ele teve sobre mim não veio do que ele ensinava, mas simplesmente de quem ele era. Em seus últimos anos, Billy me deu vários conselhos excelentes, baseados em sua vasta experiência, conselhos que, creio, ninguém mais poderia dar. Muitas vezes eu ligava para ele e perguntava: "O que você acha que devo fazer sobre isso?" Eu não conhecia ninguém que tivesse passado pelas mesmas situações que eu estava enfrentando. Quando o meu livro, Uma Vida com Propósitos, foi publicado, comecei a receber convites de líderes de igrejas, importantes homens de negócios, políticos influentes e outros formadores de opinião, que queriam que eu desse uma palestra para seus respectivos segmentos. Mas eu não sabia como me comportar nesses diferentes ambientes. Então eu fazia uma lista de perguntas e ligava para Billy Graham. O que eu digo para esse grupo? O que eu faço nessa situação? Como respondo às críticas a respeito deste ponto? E ele me dava a orientação certa em tudo, porque sabia muito bem como se comunicar perfeitamente em tantos ambientes diferentes. Quando as pessoas perguntam quem substituirá Graham, a resposta é: ele é insubstituível. Nunca haverá outro Billy Graham, assim como nunca haverá outro Martinho Lutero. Billy Graham era Billy Graham. Se as cruzadas evangelísticas podem ter o mesmo efeito agora que tiveram no passado, eu não sei. Só sei que Deus o levantou. Atos 13, verso 36, que é o versículo da minha vida, é uma passagem apropriada para descrever Billy Graham. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Não consigo pensar num epitáfio melhor que a afirmação de que você serviu ao propósito de Deus em sua geração. Isso significa que você fez o eterno enquanto havia tempo. Você lutou pelo imutável numa sociedade, num mundo, numa cultura que vive em constante mudança. Billy Graham serviu ao propósito de Deus em sua geração, e agora que cumpriu esse propósito, ele se foi. Billy Graham não pode ser substituído. Eu o vejo em seu filho, Franklin Graham. Eu o vejo em sua filha, Anne Graham, Lotz. Mas ninguém vai tomar seu lugar e ser Billy Graham novamente, assim como ninguém poderia ser João Calvino outra vez. Algumas pessoas são historicamente singulares. Deus as levantou para servir a seu propósito durante o período em que viveram. Embora eu tenha muitas lembranças agradáveis de Billy Graham, talvez a maior de todas seja algo que me impactou na Cruzada de Nova York, que foi a sua última cruzada. Eu estava observando enquanto ele olhava para as pessoas depois de ter feito o apelo. A maioria dos pastores não tem a coragem de convidar os ouvintes a assumirem um compromisso e depois ficar esperando enquanto eles decidem se aceitam ou não. Todo sermão, na verdade, resume-se a duas palavras: você quer? A única coisa que distingue um sermão do outro é o que o pregador pede que os ouvintes façam. Você quer entregar a vida a Cristo? Você quer obedecer a Ele em tudo? Você quer ir para o campo missionário? Você quer ser um discípulo? Você quer ser um bom pai? Independentemente do assunto, o objetivo final é o convite. Parte do brilhantismo de Billy Graham é que ele sabia como jogar a rede. Muitos pregadores não sabem. Eles pregam sermões muito bons, mas não sabem como chamar as pessoas a assumirem um compromisso. É preciso ter coragem para ficar lá, em pé, e dizer: "Você quer fazer isso agora?" E então esperar. Eu tinha visto Billy Graham fazer o apelo durante anos, mas naquela última cruzada foi realmente extraordinário vê-lo sentado naquele púlpito especialmente feito para ele, com uma cadeira acoplada, porque ele já não conseguia mais permanecer de pé durante todo o tempo da mensagem. Ele parecia uma águia magnífica. Era quase como se ele estivesse pousado em sua cadeira, observando o horizonte, com a cabeleira branca e o perfil de nariz afilado e o queixo saliente, que durante anos deram a ele uma aparência tão atraente. Ele corria os olhos pela multidão, de um lado para o meio e para o outro, sem dizer uma palavra. Para mim, ele era como uma grande águia, só observando e dizendo para si mesmo: "Deus, tu estás agindo." Em uma das noites daquela cruzada em Nova York, ele tinha feito apelo a centenas de pessoas. Em resposta, se colocaram em pé na frente da plataforma, esperando em silêncio. De repente, um homem começou a orar muito alto. Não conseguíamos entender o que ele dizia, mas ele estava clamando a Deus, realmente emocionado. Aquilo estava quebrando a concentração de tal maneira que eu esperava que a segurança fosse chamada para acalmar o homem ou tirá-lo dali. Mas Billy não sufocou aquela manifestação, não tentou controlá-la, não chamou o segurança para levar o homem embora. Nunca me esquecerei do que ele disse: "Deixem o homem em paz." Aprendi que às vezes Deus age de forma extraordinária e não sabemos o que está acontecendo, portanto, não o incomodem. Havia um tremendo tesouro de sabedoria naquelas palavras, que eram fruto do conhecimento que ele havia adquirido com a experiência. Billy Graham sabia que Deus às vezes faz coisas que não podemos explicar, e ele estava disposto a ficar ali em pé, esperando Deus agir. Anos atrás, fui a San Diego para ajudar numa cruzada de Billy Graham no estádio de Jack Murphy. Ele pregou uma mensagem sobre solidão, intitulada "Sou um pelicano no deserto." Para ser sincero, a mensagem não foi grande coisa. Era quase desconexa. Mas quando ele fez o apelo, bum! O poder de Deus caiu naquele lugar. Creio firmemente que aquilo foi Deus abençoando a vida de um homem. O poder de Deus na vida de Billy Graham era tão grande que ele poderia ter pregado: "Maria tinha um carneirinho", e as pessoas iriam à frente. Ele era a personificação do provérbio latino: "O homem cuja vida é como um relâmpago, suas palavras são como o trovão." A integridade e o estilo de vida desse homem eram tão corretos e seu coração era tão poderosamente dirigido por Deus que isso transparecia em suas palavras e em sua presença. Ter essa direção no coração é mais importante que pregar um grande sermão. Na verdade, isso é um sermão. O sermão que Billy Graham pregava era sua própria vida. As pessoas falam muito sobre Billy Graham, o pregador, mas penso que Billy Graham, o líder, e Billy Graham, o exemplo de vida, permanecerão por mais tempo que seus sermões. O homem que ele foi acabará sendo ainda mais importante que as palavras que ele disse.